pra mim, pra mim. E viro pelo avesso do meu jeito, do jeito que for. Pra ter você morena, sussurrando, bem gostoso assim. Me leva pra casa, vida, me deixa de bem com a vida. Me leva pro céu, pra lua, lua sem pudor. Eu te dou a minha vida, e até mais se alguém duvida. Eu te dou o céu, a lua, e não me tomou. Me leva pra casa, vida, me deixa de bem com a vida. Me leva pro céu, pra lua, lua sem pudor. Eu te dou a minha vida. Capaz de saciar o seu desejo a qualquer momento. Eu faço planos de poupança no futuro, nosso casamento, amor. Eu faço tudo pra te ver feliz. Se você pede bis, eu te dou muito mais. Me pede sim que eu dou, em nome do amor. Me leva pra casa, vida, me deixa de bem. Eu quase tudo em nome do amor. Eu quero esse carinho, esse jeitinho todo seu pra mim, pra mim. Se vira pelo avesso do meu jeito, do jeito que for. Pra ter você morena, sussurrando, bem gostoso assim. Me leva pra casa, vida, me deixa de bem. Sem pudor.